LC, bandido canalha. Fode essa piranha, fode essa puta safada. LC, bandido canalha. Fode essa piranha, fode essa puta ordinária. Pergunta, menina, encaixa na piranha. Rebola em cima, sei que tu é safada. Você pode bem, já querendo mais. Minha vida tá indo a chocar. Menina, encaixa na pica, vai.